Essa música que nós vamos tocar é Society Assassinado, uma história terrível. É uma sinopse, poderia ser, né, de que é uma novela policial, onde obviamente o mordomo não é o culpado, também não é o jardineiro, e sempre, na verdade, é um brasileiro.